Câmara Municipal é e será sempre um parceiro privilegiado da Escola Superior. Com o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, o Professor Dr. Jorge Conte, e é sempre uma honra tê-lo aqui connosco em Oliveira do Hospital e consigo trocar impressões e desenhar futuros, temos vindo a trabalhar nos últimos dois anos para desenharmos um plano estratégico para o desenvolvimento e consolidação da ESTRO, em diálogo, em concertação. E é óbvio que nas conversações que se iniciaram no anterior mandato autárquico, liderado pelo professor José Carlos Alexandrino, e que o atual Executivo tem vindo a manter com o Presidente do IPC, assim como com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e com o Ministério da Coesão Territorial, as futuras instalações da ESTRO são o dossiê que está atualmente em cima da mesa. Da parte da Câmara Municipal, a Câmara Municipal fará parte da solução. Sei que compreenderão que não podíamos ter pensado em construir novas instalações para a ESTRO quando até bem pouco tempo a escola estava a ser posta em causa. Por isso estamos a trabalhar numa solução de futuro para a escola, para servir os alunos, os docentes e toda a comunidade educativa. Mas estamos a trabalhar também noutras áreas com o Sr. Presidente do IPC, nomeadamente ao nível de soluções relacionadas com o alojamento para estudantes. E a esse respeito, ainda recentemente, o Sr. Professor Dr. Jorge Conde anunciou que existe já um projeto para concorrer aos fundos do PRR, que consiste na criação de uma residência para cerca de 150 alunos em Oliveira do Hospital. De facto, continuamos a desenhar o futuro. São, portanto, boas as perspectivas para este DO, para toda a sua comunidade educativa, mas também para Oliveira do Hospital e para toda esta região. É com orgulho e confiança que reunimos aqui em Oliveira do Hospital a massa crítica para o desenvolvimento da região. E juntos temos, portanto, de construir pontos para a investigação, para a inovação e o conhecimento aplicado às necessidades do território, valorizando também o papel da incubação e da BLC3, e do nosso tecido empresarial como parceiros estratégicos neste percurso que queremos conjunto.